Aí, irmãos, aí, irmãs, todos vocês, fiquem firmes, firmes. Eu vou orar pra falar com o Pai, pra trazer você Você aqui. aqui. Eu Vou pedir. tudo que eu posso fazer, não depende só de Oh, que alegria não seria ver meus camaradas em perfeita harmonia, todos na igreja, louvando e servindo a Deus sem pensar nos problemas, pois o Senhor resolveu. Na casa de Deus é onde se tem paz, onde não há tristeza. Tristeza jamais. Às vezes você pensa sem saber o que fazer, mas neste mundo sem o Senhor não há razão de viver. Eu vou orar pra falar com o Pai, pra trazer você aqui. você aqui. Eu vou Eu vou pedir pedir. tudo que eu posso fazer, não Não depende só depende, de mim. não. Eu vou trazer você aqui. Você aqui. Eu vou pedir pedir. tudo que eu posso fazer, Não, não não, depende só não, de não, não, não. mim. Ah, essa alegria eu queria que você sentisse, não só hoje, mas todos os dias. Tive um passado cruel que já me deixou. Hoje você vê que Deus me mudou. Nova criatura nele eu sou. Os pecados lá na cruz ele perdoou. Eu posso entender o que te prende pra você não vir. É impossível, mas você mesmo quer ver seu fim. Eu vou orar, orar. Pra falar com o Pai, pra trazer você aqui. Você aqui. Eu vou pedir, tudo que eu posso fazer, não depende, só de não. Eu vou orar, orar pra falar com o Pai, pra trazer você aqui. Você aqui. Eu vou pedir, tudo que eu posso fazer, não, não depende só não, não, de não, mim. É. Eu vou orar por você, pois eu sei que no mundo em que vivemos, sem Deus nada somos. Mas aí entra o Espírito Santo falando no teu coração. Ouça, dê atenção, pare e pense mil vezes em que caminho você vai seguir, pois dependendo do caminho, não tem volta. É, não tem volta. Eu vou orar pra falar com o Pai, pra trazer você aqui. Você aqui. Eu vou pedir. Eu posso fazer, não depende, não depende, só de não. Eu vou orar, pra falar com o Pai, pra trazer você aqui. Você aqui. Eu vou pedir, tudo que eu posso fazer, não, não depende não, só não, de não, mim. Não. Eu vou orar, pra falar com o Pai, pra trazer você aqui. Você aqui. Eu vou pedir, vou pedir tudo que eu posso fazer, não depende, não depende só de mim. Não.